caro ouvinte, muito boa tarde. Seja bem-vindo a mais uma emissão do programa Histórias da Eurovisão. Como já sabe, este programa vai para o ar sempre às 19h30, aos sábados, e tem a condução e a realização de Carlos Bonaparte, ou seja, eu mesmo. Na passada semana começamos uma viagem que se tornará épica, digamos assim, uma viagem pelas canções, ou melhor, pelas primeiras participações dos países no Festival da Eurovisão. Na passada semana começamos com as músicas do ano de 1956. Nesta emissão vamos levar até si as participações as primeiras participações dos países nos anos de 57, 58 e 59. Vamos arrancar nesta emissão com duas participações de 1957, ou seja, os países Áustria e Reino Unido, que participaram pela primeira vez no Festival da Eurovisão no ano de 1957, ou seja, um ano depois da sua primeira edição. Eram 7 os países nesta segunda edição, foram 10, já lá iremos à Dinamarca, mas é importante referir nesta edição, a segunda, promovida pela European Broadcasting Union, que já não era possível levarem-se duas canções, era apenas possível levar-se agora uma. Como disse na passada semana, foi a primeira edição, um caso único, uma exceção à regra. Só se pôde levar desde 1957 uma única canção. E tem sido assim desde esse mesmo ano. Ora, vamos então começar com a participação de Áustria. Vamos ouvir o tema Wohin Kleine Pony. Foi a primeira participação da Áustria, então no ano de 1957. Foi uma participação interessante, pois a Áustria também havia saído bastante lesionada, digamos assim, da Segunda Guerra Mundial. Já haviam passado 12 anos, é verdade, já as coisas iam retomando, mas mesmo assim havia ali todo um clima ainda de integração, pois este é um dos dois países que fala inteiramente alemão. E digo inteiramente porque na Suíça também se fala alemão, mas não é no território todo. Na Áustria, sim. Na Áustria fala-se alemão. E como sabemos, na altura, falar alemão era... Ou melhor, a língua alemã era uma língua hostil. Ou que representava coisas muito hostis. Naquela altura. Hoje já não necessariamente. Ainda. Mas já não tanto. Já muito pouco até. Mas bom. Foi então esta a participação número 1 da Áustria. A música Wohin Kleine Pony, e depois vamos ouvir Patricia Brinden e o seu All. Foi a primeira participação do Reino Unido, também no ano de 1957. Eles que foram, aliás, como sempre, foram sempre um bocadinho do contra. Estiveram para participar, não participaram. Estiveram para entrar na CEE, a atual União Europeia, também não fizeram. Fizeram-no sempre mais tarde. Embora tenham sido eles muitos dos donos das ideias que no fundo mudaram a Europa, mas isso já são outras histórias. O que interessa são os factos. Em 1957 então dava-se também a primeira participação da União, aliás, da United Kingdom, ou seja, do Reino Unido. Então são estas as duas músicas que abrem esta emissão do programa Histórias da Eurovisão. A música Wohin Kleine Pony e All, as participações da Áustria e do Reino Unido. Wohin, kleines Pony, wollen wir reiten? Wohin soll mein Lied uns heute begleiten? Zu deinen Herren, den kleinen Fähren, dort sind die Täler unendlich weit. Wohin, kleines Pony, wollen wir reiten? Wohin soll mein Lied uns heut begleiten? Zur grünen Weide, dort in der Heide, wo ich einst küsste, zur Rosenzeit. Heut ist ein Tag Knöpfen und zwei, und du und ich sind sorgenfrei. Wer sieht die Welt denn noch so schön, so wunderschön, wie wir sie sehen? Wohin, kleines Pony, wollen wir reisen? Mein Lied wird uns beide treu begleiten. Und durch die Felder, die weiten Felder, klingt's dann im Wind, wie glücklich wir sind. Heute ist ein Tag nur für uns zwei, und du und ich sind sorgenfrei. Wer sieht die Welt denn noch so schön, so wunderschön, wie wir sie sehen? Wohin, kleines Pony, wollen wir reiten? Mein Lied wird uns beide treu begleiten. Durch die Felder, die weiten Felder, klingt für uns zwei mein Kiribian. Quem também participou pela primeira vez no Festival da Eurovisão no ano de 1957 foi a Dinamarca. Vilka e Vilker foram os intérpretes que entraram em palco nesse mesmo ano para representar pela primeira vez um dos países do norte da Europa. É verdade? A Dinamarca foi o primeiro dos quatro, ou seja, estou-me a referir a Dinamarca, Finlândia, Noruega e Suécia. Destes quatro, a Dinamarca foi a primeira a entrar na Eurovisão, um ano apenas após este ter iniciado. Infelizmente não vou conseguir traduzir-lhe o nome, não vou conseguir sequer pronunciar o nome da música, visto que não só é algo comprido, como eu também desconheço, infelizmente, a língua dinamarquesa. Em pesquisa a ver se conseguiria traduzir-lhe o título para português, o resultado não foi mais do que um ei. Que sinceramente não percebi o que é que quer dizer. De todas formas, fica aqui, nem que seja mais pelo simbolismo que representa a primeira participação da Dinamarca no ano de 1957. Vamos ouvir então esta musiquinha num formato jazz e até bem interessante. Favel da Mintes, halta nu kvick. Jag tillstår mitt hjärte, ger liksom ett stick. Imens jag kussar dig nu, jag älskar dig du. Men skibet ska segla i natt. Men skibet ska segla i natt. Vi möttes i sjau, vi svärmade lite. Men det der var lättsinn blir allvar med ett. Och du blir allting för mig. Nu är det kun dig. Men skibet ska segla i natt. Ja, skibet ska segla i natt. Vi lägger en plan. Vi drömmer en dröm. Vi kämpar oss framåt. Trots modvind och ström. Mot det vi önskar så hett. Så ser vi med ett. Att skibet ska segla i natt. Ja, skibet ska segla i natt. Aften i nymånens tegn. Två står i mörket på kajn. Piger och man. En fra sø. En fra land. Alting er sagt, nu står de der kun i tavshed. Til sidst siger hun: Farvel dig, min ven. Pas godt på dig selv. Jeg synes, du har været så fin og reel. Og jeg vil være dig tro. Mit liv blir oss to. Men skibet ska segla i natt. Men skibet ska segla i natt. En skönt jag är din. Med sjæl och med kropp. Och nu kan jag larme. Och sätta mig upp. Mot det jag vill det ska ske. Och gräd och be. For skibet ska segla i natt. Ja, skibet ska segla i natt. På en gang går verden i stå. Man hører signalklokken slå. Ens håb ligger knust. Hvert eneste et. Vi mennesker bestemmer så lidt. Den lykke vi tror er fast og solid. Den er kun på landlov, på ubestemt tid. For alt vi ejer skal bort. Vi tror det er vort. Men skibet skal sejle i nat. Ja, skibet skal sejle i nat. Ora, há pouco falei-lhe na Suécia, na Noruega e na Finlândia, os três outros países nórdicos que faltavam entrar no Festival da Eurovisão e que acabariam por entrar mais tarde. A Suécia entrou logo no ano a seguir, 1958. Alice Babs entrou em grande com o tema Lilla Stjärna, um tema que fez muito sucesso na Suécia e que carimbou de forma bem marcada a primeira participação da Suécia no Festival da Eurovisão. Outras tantas participações memoráveis, inclusive, haviam de se seguir. Assim sendo, esta foi a primeira de muitas participações da Suécia que atualmente ainda participa neste Festival Internacional da Música. Esta, de Alice Babs, foi a primeira representação da Suécia no ano de 1958. Para ouvir, Lilla Stjärna, na Antena Web. Thank you. 1959, uma participação surpreendente aconteceu no Festival da Eurovisão em Cannes, França. Participava pela primeira vez o Mónaco. É território francês, mas tem a sua independência, a tal ponto que participou, independentemente da França, no Festival da Eurovisão. Participou com um tema igualmente não muito habitual em termos rítmicos no Festival da Eurovisão, tendenciado mais para a balada e para a música calma, isto claro, em termos gerais. A música chama-se Mon Ami Pierrot e é de Jacques Kiel, ele que marcou o seu tempo em França, na Suíça, de forma geral nos países à volta da França e que falam francês. Esta música é uma música mais mexida, uma música bem dançável e é interessantíssima de ser ouvida. Era a quarta edição do Festival de Eurovisão que começava cada vez, aliás, que ganhava cada vez mais uma projeção cada vez maior e que captava cada vez mais o interesse das pessoas que as levava não só aos recintos onde os espetáculos se realizavam, mas também porque cada vez mais havia mais televisões a transmitir este festival. Era, sem dúvida, um marco, como aliás ainda hoje é. Em 1959, então, estreava-se o Mónaco. Passamos a ouvir de Jacques Kiel, Mon Ami Pierrot. Mon pauvre Pierrot, tu fais le gros dos, et ta mine est triste. Comme ta vie d'artiste, on ne t'aime plus. Tes chansons d'amour sont trop ingénues. Laisse-la tes habits de velours. Le public d'un bravo décida de ton sort. Faut tirer le rideau sur ta vie. La comédie, ton théâtre est bien mort, et ton chant s'est enfui dans la nuit. Mon pauvre Pierrot, mon ami Pierrot, de tant d'infortune, au clair de la lune, mon ami Pierrot, que deux mots, j'aimais bien ta plume, même quand elle n'était qu'un semblant. Les temps ont changé, Arlequin démodé, moi je suis pour toujours ton ami. belles années. C'est pourquoi je te dis aujourd'hui, mon ami Pierrot, qui fait le gros dos, qui n'a plus de scène, viens chanter tes amours et ta peine avec moi. E vamos caminhando para o final desta emissão, mas antes ainda há tempo para lhe falar de uma outra estreia. Foi no ano de 1960, precisamente a Noruega. O terceiro dos quatro países nórdicos a entrar no Festival da Eurovisão. A Finlândia entraria no ano a seguir. Voi Voi, de Nora Brockest, foi a canção que estreou a representação norueguesa no Festival Internacional Eurovisão. Foi então no ano de 1960, na altura, estávamos em Londres, Reino Unido. Esta era mais uma das músicas ao ritmo de jazz. Ouçamos Nora Brockest com Voi Voi, a participação da Noruega, a estreia da Noruega no Festival da Eurovisão, no ano de 1960. I en liten dal langt mot nord, der hvor solen lyser natten lang. I en liten dal langt mot nord, hørte jeg en same pike sang. Sangen var visst kommet med en vind, sønnen vinden tok den over havet. Piken var så lys og lett i sinn, og rytmen fikk hun visst i vuggegave. I en liten dal, glad som få, hørte jeg en sang som lød som så. Voi, voi, høyt opp i fjellet hører du denne hilsen fra meg. Voi, voi, jeg vil fortelle at jeg venter på deg. Voi, voi, tiden står stille når jeg venter på kjæresten min. Voi, voi, skjebnen vår ville at jeg skulle bli din. Voi, voi, om noen dager er det lørdag du vet. Voi, voi, da vil en fager drøm bli virkelighet. Voi, snart vil du komme ned til dalen av kjæresten din. Voi, voi, uken er omme, lørdagskvelden blir fin. Lørdagskvelden blir fin. Chegamos ao final de mais uma emissão de Histórias da Eurovisão, a quarta desde que se iniciou este programa. Já sabe, sempre aos sábados, às 19h30, e comigo, Carlos Bonaparte. Na próxima edição deste programa vamos ouvir as primeiras representações de alguns dos mais emblemáticos países, entre os quais a Espanha. Vamos também ouvir a representação de Portugal, a primeira representação de Portugal, no ano de 1964. Deixo-lhe só como acréscimo que 62 e 63 foram dos pouquíssimos anos em que não houve participações novas no Festival da Eurovisão. Mas se nestes anos não houve participações novas, nos anos a seguir, muitos países acabariam por querer participar neste festival e hoje são mais de 40 os que ao todo já participaram neste Festival da Canção Eurovisão. Por hoje é tudo. É a continuação de uma ótima noite. Fique bem, fique com a sua rádio, a Rádio Antena Web. Até para a semana.